com esse gadão de raça naquela praça fui travessando. O ponteiro ia adiante com o berrante arrepicando. No meio dessa boiada eu levava um boi por nome Cigano. O mestiço era valente, por onde andava fazia danos. Ganhei o boi de presente na negociada dos cuiabanos. Já vinha recomendado pra ter cuidado com esse tirano. O comprador desse gado na estação já estava esperando pra fazer o pagamento depois do embarque dos cuiabanos. Joguei os bois na mangueira, gritei pros cães, já podem ir embarcando. Embarquemos pantaneiro e no mangueiro ficou cigano. Chego naquela cidade, o grande circo sul-africano. Uns homens com proprietário a respeito do boi estava comentando. Insultou-me numa briga do leão feroz e o cuiabano. Bati um cheque na hora e jogos por fora estava sobrando. O circo estava lotado, um dado momento estava chegando. Quando as feras se encontraram, eu vi que o mundo ia se acabando. Uns gritavam de emoção e outros de medo estava chorando. Em 20 minutos o leão assentou no chão e ficou urrando. Soberano, ai, ai. Com sentimento seu dono entregou o trono pro meu cigano, ai, ai. Deixando poeira pra trás, eu vou com você, boiada. Eu vou e não volto mais. A boiada vai pro corte, eu no corte já estou. No corte da ingratidão que o senhor me preparou. Com muita dor e tristeza vou levando esta boiada. Se a dor ocupasse espaço, não cabia nessa estrada. Atrás, eu vou com você, boiada. Eu vou e não volto mais. Nesta boiada vai boi que puxa o carro e arado. Sofreu debaixo de canga sem receber ordenado. Eu também sofri na unha de um senhor muito malvado, que à custa do meu suor tesouro ele tem guardado. Vai, boiada, deixa

Só que você não é inocente, sabe que por você eu morro de paixão. E foi assim até que o matador não tinha boi para matar um dia. Então matou o velho sinueiro para atender a sua freguesia. Aquele boi se entregou à morte, tal como eu vi a você me entrego. Mulher, me mate para dar um fim nesta pesada cruz que eu carrego. Porque você, mulher, também me leva ao matador do seu coração. Só que você não é inocente, sabe que por você eu morro de paixão. Nós ouvimos com Guatupê e Guaratuba, do Geraldinho, Prato do Dia. Com Trio Parada Dura, de Roniel Augusto Alves Pinto, Doutor e Empregada. Mococa e Paraíso interpretaram a seguir, de José Fortuna, Paraíso e Nho Moraes, O Sinuelo. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. Você pode escolher as músicas também para serem tocadas de segunda a sábado. Você pode participar por carta do nosso programa Raízes do Brasil. Anota o endereço da gente: Fundação Padre Anchieta ou Rádio Cultura Brasil, Rua Seno Sprig 378, Água Branca, CEP 050-36-900. E coloca no envelope Programa Raízes do Brasil. Endereço, repetindo, Rua Célio Sbrig 378, Água Branca, CEP 050-36-900. E coloca no envelope Programa Raiz do Brasil. E na carta você pode escolher músicas para serem tocadas de segunda a sábado, pode fazer oferecimento das músicas. E se você tiver datas festivas, pode mandar para a gente os motivos das datas, das festas, as datas, que a gente anuncia com muito prazer. A gente segue agora com Ivan Lobo e Vitor César e o Capial, com Rodrigo Matos, Caboclo Folgado, com Ronaldo Viola e João Carvalho, Caboclinho Valente. Fumaçada lá por dentro do ranchão, carne de bicho mateiro no mormaço do fogão. A taipa toco de braço, lá na frente um panelão. O tempero da comida cheira em todo o casarão. O caboclo está contente lá no fundo do sertão. A chupana é de barrote, armação feita de pau. É um castelo do caipira, morada do capial. O mateiro desce da capoeira fechada, cavião voa de pasto preparando a emboscada. Roça ruge na montanha e o boi berra na invernada. Tem capivara criando lá no meio da porcada. Capial lá tem de tudo, nós aqui não temos nada. A choupana é de barrote, armação feita de pau, é o castelo do caipira, morada do capial. A faca vem no carreio e o capial tá na minha. É no baque da Laporte, a caça deita e revira. Adora uma caçada, mas não dispensa um catinho. Ele só anda descalço, marra calça com ibia. Ser doutor é muito fácil, o difícil é ser caipira. Fazenda, que é uma prenda ficar atrás do morro. Todo dia bem cedinho levanto sozinho e tomo um ar gostoso, sentindo o cheiro da mata, olhando a cascata no chão montanhoso. Sou um caboclo folgado, dinheiro eu tenho guardado num lenço enrolado em cima do forro. Casa sobradada, varanda, sacada, dispensa e paiol. Cada quarto uma janela e o jeito dela é virada pro sol. Passo o dia balançando, meu corpo embalando a rede de cipó. Na hora que dá na bola, passo a mão na viola e a cantarola é de um carijó. Chega a tardezinha lá na rocinha, pia o chororó. Pego a minha canoa e sento na proa e vou de promombó. Pego indiana das caras, um feixe de vara, 10 tipos de anzol. O trabuco carregado anda sempre do meu lado, um cão estimado que é meu xodó. Estão na cidade, cursam faculdade, trabalham no centro. A minha esposa adorada mora descansada em meu rico aposento. Vendo a chuva cair no telhado, ouvindo o barulho do vento. Aqui longe da cidade, só quero tranquilidade, ter felicidade até o fim dos meus tempos. Um vendeiro mal entendido

caboclo que rola. Corta que outro escuta, obedecendo a bitola. Vai tudo pro mesmo lado, se um afunda o outro atola. Me chame de linguarudo, mas não fale mal da viola. Desfazer do que é nosso é o que mais me descontrola. Vou batendo em ferro frio, mas aviso a curriola. Não fale mal do meu pinho, se falar a gente enrola. Pode ser mal brasileiro, mas não fale mal da viola. Licença, minha gente, que eu estou chegando agora. Vou cantar pra todo mundo no repique da viola. Oi, viola. Quando estou distante dela, é você quem me consola. Quando eu chego num fandango e pego a minha viola, ninguém sai de perto dela, ninguém sofre, ninguém chora. Oi, viola. Quando estou distante dela, é você quem me consola. Saudade me devora. Gostei muito deste povo, já não quero ir embora. Oi, viola. Quando estou distante dela, é você quem me consola. Feito gente boa é raridade. Violeiro não tem jeito, no pinho fala a verdade. Viola ecoa no peito, na voz da sinceridade, mostrando que é direito a bem da realidade. Quem é bom já vem eleito, Jesus não tinha defeito e morreu pela humanidade. Quem vive um amor perfeito em paz e tranquilidade e não quiser ver desfeito, esconda da sociedade. O povo tem preconceito de quem tem felicidade. Quem não pode tem despeito e fala sem necessidade. A bondade vem do leito, Xavier nesse conceito morreu pela liberdade. Quem da vida quer proveito, não vá morar na cidade. Lá só tem espaço estreito, luar não tem claridade. Quem não sabe dar respeito, não peça moralidade. Este pagode é um preito nos acordes da saudade. Vai uma e fica o eito, Tancredo mudou o pleito e foi para a eternidade. Demagogo é mal aceito, pois não conhece humildade. O que diz não faz efeito, pois age com falsidade. Ao vizinho é um sujeito que não merece amizade. A inveja sempre afeito, olha tudo com maldade. O mundo tem um preceito, quem só vive insatisfeito morre um dia com vontade. Nós ouvimos com Zé Mulato e Cassiano, do Zé Mulato e Cassiano, portanto, composição dos dois irmãos mesmo, Não Fale Mal da Viola. Irida e Irineu cantaram deles e João de Deus, Oi Viola, com Geraldo Viola e Dino Guedes e Manuel Lacerda Lima. E Geraldo Viola, Viola Perfeita. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. E agora com Raul Torres, Florencio Rielli, Rei dos Pampas, com Trio Mineiro, Boiada Carreira. Depois Palmeira e Viá, cantam Couro de Boi. Sou Rei dos Pampas, com gaúcho forte, sou um bom amigo e amigo de festa. Tenho por cama do meu rancho as palhas, por teto fala no calor da festa. Não tenho casa nem morada certa, tenho um cavalo e na garupa um laço, um bom arreio, um rebente prateado, um bom revólver sem falar. Entro num baile arrastando a espora, tanto a tirana e também a rancheira. Encontro ali uma china morena, essa comigo dança a noite inteira. E o Rei dos Pampas, ela deu meu nome. Eu vou contar o motivo porquê. Três bandoleiros me deram um aperto e eu solito fiz vocês correr. Um certo dia numa gauchada, montei em pelo num bagual furioso, cortei a bala entre as duas orelhas. Fiquei de fora esse bagual teimoso. O fazendeiro, um certo patriarca, quis dar-me emprego, mas não aceitei. O meu destino é viver nos pampas, que paz trago e paro, já me acostumei. Tem uma China que eu adoro muito, mora na serra, na estância do Tio. E o rei dos pampas, ela deu meu nome. Por Deus, eu juro que ela não mentiu. Sou mais que um rei, embora sem tesouro. O rei dos pampas fez assim na minha, e ele tem uma coroa de ouro. Tenho essa China que é a minha rainha. Carreira, puxo o carro com firmeza. Não alargue muitos passos, não precisa ligeireza. Levante toda a cabeça, não precisa ter tristeza. Eu também caminho triste e forçando a natureza. Baixinho, quando as terras vai cortando, meu carro tu não me contas, porque viaja chorando. Se tu lembrar o passado, eu também vivo lembrando, porque sou desprezado, com tristeza e desengano. Dores com as correntes estirando, também um triste carreiro, tem os olhos e lagrimando. No luar e no sereno, eu passo as noites sonhando, com quem já me esqueceu. Trabalhadeira, para longe o carro levando, também um triste carreiro, tem os olhos e lagrimando. Meus 12 boi puxadores pra frente vão caminhando. Não me esqueço do caminho, logo mais estamos voltando. Não me esqueço do caminho, logo mais estamos voltando. Conheço um velho ditado que é do tempo dos Agais. Diz que um pai trata 10 filhos, 10 filhos não trata um pai. Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar. Vão se manda o velho embora se não quiser que eu vá. E o rapaz, coração duro, com o veinho foi falar. Para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje é que dá minha casa, o senhor tem que sair. Leve este couro de boi que eu acabei de curtir, pra lhe

Raiz do Brasil vai ao ar de domingo a domingo, das 5 às 7 horas da manhã, de segunda a sábado, sempre com a ajuda de vocês. Hoje, domingo, apenas música, muita música raiz para você curtir. A gente retorna com Tibagi e Miltinho cantando Canarinho do Peito Amarelo. Dino Franco e Moraí, Fundão da Serra. Dino Franco, Moraí e Nardelli. E depois com o conjunto Viola Quebrada, Boneca Cobiçada. De um ninho destruído, passou voando um canarinho, com suas asas quase sangrando, a companheira vai procurando. Quando ele cansa, para e canta, ninguém compreende que está sofrendo, desesperado, desaparece. Só Deus quem sabe que vai chorando. Ai, canarinho, passarinho do peito amarelo, eu também sofro grande amargura, porque amei uma criatura que hoje me faz sofrer como a ti. Bastante para prender-te, eu fracassei, perdi meu amor. Ai, canarinho, passarinho do peito amarelo, amargura, porque amei uma criatura que hoje me faz sofrer como a ti. Quem amou como eu amei e sofreu desilusão, por certo entristeceu o seu pobre coração. Esta vida é uma incerteza, ninguém foge da razão. Bifurquei a minha sorte, mudei minha direção. Vivo colhendo a amargura de uma triste ingratidão. Na idade de 15 anos, amor alguém me jurou, mas com o passar do tempo, tudo se acabou. Quanta dor neste meu peito, esta ingrata acumulou, e se fiquei padecendo, ela ainda perguntou. Meu coração nessa hora nem sei como suportou. Então fui pra um deserto onde não tinha ninguém, chorar sozinho num canto, o abandono de alguém. Este meu padecimento não é qualquer um que tem. Quando me aperta a saudade, meu suspiro vai e vem. Como é triste a gente amar quem não sabe querer bem. Não vi mais a minha terra, nem sei se devo voltar. Talvez aquela pessoa ainda esteja por lá. A traição que me fizeram só eu que sei explicar. Um coração de caboclo não é fácil perdoar. Neste meu fundão de serra só Deus vem me visitar. Te conheci, do amor desiludida, fiz tudo e consegui dar vida à tua vida. 2 meses de aventura o nosso amor viveu, 2 meses com ternura beijei os lábios teus. Porém eu já sabia que perto estava o fim, pois tu não conseguias viver só para mim. Eu poderei morrer, mas os meus versos não. Minha voz há de ouvir, ferindo o coração. Boneca cobiçada, das noites de sereno, teu corpo não tem dono. Que eu sofra, é grande o teu engano. Pois olha nos meus olhos, vê que não estou chorando. Já sabia que perto estava o fim, pois tu não conseguias viver só para mim. Eu poderei morrer, mas os meus versos não. Minha voz há de ouvir, ferindo o coração. Boneca cobiçada, as noites de sereno, não tem dono. Teus lábios têm veneno. Se queres que eu sofra, é grande o teu engano. Pois olha nos meus olhos, vê que não estou chorando. Pois olha nos meus olhos, vê que não estou chorando. Nós ouvimos com Tibagi Miltinho, versão do Miltinho Rodrigues, Canarinho do Peito Amarelo. Com Dino Franco, Moraí Nardelli. Do Dino Franco, Cláudio Rodante, Fundão da Serra. Com Viola Quebrada, conjunto Viola Quebrada, do Biá e Bolinha, Boneca Cobiçada. Eu passei a dar crédito ao Lardelli, que foi o sanfoneiro que durante muito tempo trabalhou com Dino Franco e Moraí. E eu acho às vezes um pouco de injustiça nos discos omitirem o nome dos acordeonistas fixos das duplas. Por exemplo, o Pedro Mendes é da Estrada. O Celinho trabalha com eles, né? Então, no disco só sai às vezes o nome dos intérpretes e o nome dos acordeonistas muitas vezes não sai. Eu conhecendo, sabendo dos acordeonistas mais fixos das duplas, então eu, desde o início do Raiz do Brasil, que eu passei dar crédito também para os acordeonistas, embora na maioria das vezes não conste o nome deles. Mas é muito justo, certo? Agora Lio e Léo cantam Boiada, Barreto e Barroso interpretam João de Barro, Léo Canhoto e Robertinho cantam Meu Irmão da Roça. Boiada, triste boiada, na estrada cheia de pó. Boiada, o meu coração também caminha tão só, levando junto a saudade, velha esperança guardada. Vai cá carregando a tristeza, a passo lento na estrada. A lua me beija o rosto, sereno me faz carinho, o vento faz serenada aonde eu durmo sozinho. As estrelas são meus guardas, posso dormir sossegado. E quando elas vão embora, o sol vem juntar meu gado. Menino, deixei chorando meus pais. Cresci no mundo sozinho e não voltei nunca mais. A irmã deve estar casada, a mãe que nunca me esquece. Meu pai de certo está velho, o irmão já nem me conhece. Às vezes na despedida eu tenho que disfarçar, quando uma lágrima rola caindo do meu olhar, a poeira vai levantando no céu, formando um letreiro, se espalha em letras de pó, lembrança de um boiadeiro. Pra ser feliz como eu, certo dia resolveu arranjar uma companheira. No vai e vem com o barro da biquinha,

poesia. Parece uma mensagem que o nosso mestre enviou. É o recanto do universo que a natureza criou. Murmúrio rolando pelas pedreiras. Chuva que vem pelo ar é uma coisa muito boa. Vai dançando mansamente, transformando em garoa. Transitam na passarela, sem querer ficam molhados. Eu falo com todo orgulho, não preciso exagerar, de uma cidade querida do estado do Paraná. Iguaçu, situada entre as matas na América do Sul. As cores do arco-íris saem do meio da neblina, embelezando a fronteira do Brasil com a Argentina. Embelezando a fronteira do Brasil com a Argentina. Guardarei comigo por toda a minha vida as últimas palavras da triste despedida. Deixei a fronteiriça no Paraguai chorando e fui pra muito longe. Seu nome chamando. Vem fronteiriça, vem, meu coração te chama. Vem matar a saudade de quem tanto te ama. Ao passar a fronteira, Brasil e aqui distante, recordo aquele dia e a linda fronteiriça chorando me dizia: brasileirito bueno, e o que tanto te quero, se tu não for verás. Grande dolor, mi mujer. Nós ouvimos com Robertinho do Acordeão, do próprio Robertinho, Flor do Pantanal, com Du Araguari, de Valdir dos Santos, Rubens Bernardino da Luz, Cataratas do Iguaçu, com Du Esperança, de José Fortuna, Fronteiriça. Você pode participar também pela internet do programa Raiz do Brasil, mandando um e-mail para raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. Você manda um e-mail, escolhe músicas, pode fazer oferecimento das músicas e também no e-mail pode anunciar datas festivas da família que a gente, com muito gosto, fala aqui no programa Raízes do Brasil. Agora a gente vai seguindo com Zilo e Zalo interpretando Milagre do Ladrão, com Orquestra e Viola Caipira, Cantar da Siriema, depois com Mário Zan, Festa na Roça. Um inocente com 6 anos de idade, triste vivia por não poder caminhar. Sempre sentado numa cadeira de rodas, olhava triste seus amiguinhos brincar. Sua mãezinha muito pobre lhe dizia, todas as noites na hora de se deitar: filho querido, você vai ficar curado, nosso Senhor um dia vem pra lhe curar. Inocente, todo cheio de esperança, pra sua mãe dizia cheio de fé: se é verdade que Jesus vem me curar, quero saber então que jeito que ele é. Sua mãezinha entre soluços respondia, com o seu rosto todo banhado em pranto: nosso Senhor é um velhinho muito pobre, barba comprida e de cabelos muito branco. Em uma noite muito fria e chuvosa, de tempestade e de grande escuridão, pela janela do quarto do menino, naquele instante foi entrando um ladrão. O inocente, vendo aquele homem barbudo, já levantou-se, foi tão grande a sua fé. Pensou que Deus tinha ido lhe curar, caiu andando, ajoelhou-se aos seus pés. Senhor do céu, eu lhe agradeço imensamente. Mamãe falou que você vinha me curar. Muito obrigada. Fiquei bom, já estou andando. Com meus amigos, amanhã posso brincar. Não vá embora, fica um pouco mais comigo. Todas as noites, mamãe me ensina a rezar. Senta comigo, minha cama é bem grandinha. Teu rosto lindo, eu agora vou beijar. Ao receber aquele beijo inocente, aquele homem de remorso estremeceu. Saiu andando com os olhos vasos d'água, aquela cena toda ele compreendeu. A consciência lhe doeu naquele instante, foi se afastando parecendo uma visão. O inocente no momento foi curado, sem perceber que era o milagre de um ladrão. Valendo. Você tá vendo lá? lá tem viola, lá tem samba no terreiro, recanto de violeiro, toda noite de luar. A minha casa não é como as da praça, não tem taco, nem vidraça, nem cortina na janela. É pequenina, todo espaço ela tem, mas lá cabe muito bem dois amores dentro dela. Deslizando na cascata, tem passarinho na mata, cantando no amanhecer. Sol desbota, dando brilho na floresta, vejo a natureza em festa, parece sorrir pra mim. A siriema lá no campo, quando canta, e seu canto na garganta, parece dizer assim: não há, oh gente, oh não, lugar bonito como este no sertão. Aqui no campo, para mim, pro velho e lindo, por isso que todo dia eu canto a mesma canção. Aqui no campo, para mim, pro velho e lindo, por isso que todo dia eu canto a mesma canção. Fez pra gente ver. Tem cachoeira deslizando na cascata, tem passarinho na mata cantando no amanhecer. Sol desbota, dando brilho na floresta, vejo a natureza em festa, parece sorrir pra mim. A siriema lá no campo, quando canta, e seu canto na garganta, parece dizer assim: não há, oh gente, oh não, como este no sertão. Aqui no campo, para mim, tudo é alegria, por isso que todo dia eu canto a mesma canção. Aqui no campo, para mim, tudo é alegria, por isso que todo dia eu canto a mesma canção. Aqui no campo, para mim. Yeah. Nós ouvimos com Zilo e Zalo, do Léo Canhoto e Zilo, Milagre do Ladrão. Com Orquestra de Viola Caipira, de Carlos de Almeida e José João, Cantar da Siriema. Depois com Mário Zan, do Mário Zan em Palmeira, Festa na Roça. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. Raízes do Brasil, na Rádio Cultura Brasil, ondas médias e curtas. Nesta seleção nós trazemos com Helena Meirelles, Fim de Baile, com Pedro Paulo e Tião Lourenço, Pé de Pé, com Cacique Pajé, Poeta do Cerrado. Sei que adivinhava quando às vezes te chamava de mulher sem coração. Minha voz assim queixosa, você era mais formosa das caboclas do sertão. Minha voz assim queixosa, você era mais formosa das caboclas do sertão. Certa vez tive um desejo de provar o médium beijo da boquinha de Bansê. Lá no trio da Baixada, pertinho da encruzilhada, debaixo de um pé do ipê. Lá no trio da Baixada, pertinho da encruzilhada, debaixo de um pé do ipê. Mas o destino é traiçoeiro e me deixou na solidão. Foi-se embora pra cidade, me deixou triste saudade deste pobre coração. Foi-se embora pra cidade, me deixou triste saudade deste pobre coração. Quando eu passo a encruzilhada, ainda visto Pedro e Peixe, ainda canta um passarinho e faz a lembrar sozinho aquele dia com você. Ainda canta um passarinho e faz a lembrar sozinho aquele dia com você. Ainda visto Pedro e Peixe, ainda canta um passarinho me faz a lembrar sozinho aquele dia com você. Ainda canta um passarinho me faz a lembrar sozinho aquele dia com você. Que beleza! Nasceu um pé de pinho, a natureza criou. E quando estava formado, veio um anjo e cortou. São José passou na serra, Santos Reis desempenou. São Judas fez a viola, São Gonçalo afinou. E esta viola então se acomoda nas mãos deste grande cantador. Falo de Theo Azevedo, esse artista é bom demais, que nasceu em Alto Belo, no chão de Minas Gerais. Ali passou sua infância com os seus queridos pais. Veio pra cidade grande pra saciar seus ideais. Aqui venceu de verdade, por usar honestidade em todas as coisas que faz. No repente desafio, é um artista respeitado. Viola fala bonito, seguindo seus palavreados. Ele tem o jeito puro de um nordeste castigado. Parece que Deus do céu anda junto do seu lado. E por tudo que tem feito, todos chamam com respeito de poeta do cerrado. Quando é nos Santos Reis, vem gente de todo lado. Alto Belo se enfeita para a festa do reisado. Vejo o braço da viola com as fitas enfeitado. E Theo Azevedo canta em cima do seu ponteado. É seu momento de glória, você faz parte da história, é um artista consagrado. Música.

sereno nasce no ar. No céu nasce as estrelas da lua, nasce no ar. Perfume nasce das flores, o amor nasce do olhar. O beijo nasce nos lábios, eu nasci pra te beijar. A união de dois amores nasce lá nos pés do altar. Do amor que nasce falso, sempre nasce o desaforo. Ela no fundo das minas que nasce o grande tesouro. Deus nasceu na manjedoura, rico e berço de ouro. A minha fama nasceu nos programas de calor. O amor nasce nos olhos e mora no coração. Melodia também nasce da boa inspiração. Rasgueado e Mato Grosso, no norte nasceu baião. O samba nasceu no morro e o pagode no sertão. Pra gente não esquecer. Suspiro nasce no peito, quando é forte faz doer. Lágrima nasce nos olhos de quem vive a padecer. Ciúmes nasce do amor que eu sinto por você. Saudade nasce do tempo que eu passo sem te ver. Nós ouvimos com As Galvão, de Atos Campos, Viola Sem Defeito. Com Sulino Marroeiro e Douradense, de Marroeiro e Moacir de Santos, Rosa na Roseira. E agora vamos embora, porque já está na hora. Agradecendo a produção e direção de Terezinha Campos. Apoio de produção a Mariana Benetti. Mesa de som Oswaldo Zaramelli. Na sonoplastia, o Adriano Vieira. E nas montagens, Carlos Lima. Bom dia, ouvintes. Até amanhã, se Deus quiser. Apresentamos Raízes do Brasil, com Ibo César Cury. Realização, Rádio Cultura Brasil. Fundação Padre Anchieta.